sable, balançable. Já tentei disfarçar, mas é óbvio que sabes como eu gosto de ti. Anseio ter-te só para mim. Eu quero ficar bem junto de ti, mais perto do teu respirar, poder-te beijar, perder-me de mim, saber o tão bom que é ter na vida um amor sem fim. Ooh. qualquer. Exuberante, controla tudo ao redor. Também provocante, capaz do melhor e do pior. Astuta e audaz, lutando até conseguir. Ela vai te agarrar e não vai descansar. Entre as 15h30 e as 16h30, onde você pode usufruir da música africana, onde você pode ouvir os ritmos mais quentes da música, ritmos provenientes de África. Todos os sábados, no canal 2 da Antena Web, Endermador leva até si o melhor da música africana. Um programa a não perder. me convencer que tudo acabou, que já não existe amor. E eu saio da tua vida para nunca mais voltar. E tu vais me perder, não vou mais te procurar. Diz que vais me deixar e deitas fora tudo que a gente viveu. A nossa história vais dizer que se perdeu. Será que existe outra pessoa, outra paixão? Qual a verdade? Conta para o meu coração. Quero cartas na mesa agora para valer. Quero o jogo aberto, a ganhar ou perder. Qual é a saída? Diz-me sim ou não. Estou em tuas mãos. Quero cartas na mesa agora para valer. Quero o jogo aberto, a ganhar ou perder. Já passou da conta essa decisão. Diz para o meu coração. Diz para o meu coração. Meus olhos e diz que me esqueceste. Tenta-me convencer que tudo acabou, que já não existe amor. E deitas fora tudo que a gente viveu. A nossa história vais dizer que se perdeu. Será que existe outra pessoa, outra paixão? Qual a verdade? Conta para o meu coração. Quero cartas na mesa agora para valer. Quero o jogo aberto, a ganhar ou perder. Qual é a saída? Diz-me sim ou não. Estou em tuas mãos. Quero cartas na mesa agora para valer. Quero o jogo aberto, a ganhar ou perder. Já passou da conta essa decisão. Diz para o meu coração. Quero cartas na mesa agora para valer. Quero o jogo aberto, a ganhar ou perder. Qual é a saída? Diz-me sim ou não. Estou em tuas mãos. Quero cartas na mesa agora para valer. Quero o jogo aberto, a ganhar ou perder. Já passou da conta essa decisão. Diz para o meu coração. Diz para o meu coração. Chorava ao passar a fronteira, suas ilusões perdidas, sua pátria querida e a gente da aldeia. O rapaz que passava ao vê-la triste assim: menina, não chores mais, pois toda a tristeza um dia tem. Deixem minha casa branquinha à beira do mar. Deixem meus amigos, deixem o meu sol. Deixem tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. A moça que chorava, seus olhos enxugou, dizendo: estou perdido. O rapaz por ela se apaixonou. Tu és bela e bonita, e aqui neste país encontrará certamente de boa gente e serás feliz.

verso mau rapaz. Com maneiras até sou bem mandado, nesta escola diga lá se for capaz. Para que lado é que me viro, para que lado? Trago a fisga no bolso de trás e na pasta o caderno dos deveres. Mestre escola, eu sei lá se sou capaz de escolher o melhor dos dois saberes. Rapazes, tenham cuidado, rapazes, que a gata pode arranhar. vamos apanhar aqui a gato. Se nos mandam embora quando chega a hora, aqui a gato. Mas se elas se agarram a ti, tu não passas daí, aqui a gato. Tenham cuidado com os vossos corações. Rapaz, solteiro ou casado, tem as mesmas intenções. Se tiverem namorado, nunca lhe escondam segredo. Olhem que gato escaldado, olhem que gato escaldado, da água fria já tem medo. Se elas prometem carinhos, mas não dão beijinhos, aqui há gato. Se há pressa, querem casar para nos apanhar, aqui há gato. Se nos mandam embora quando chega a hora, aqui há gato. Mas se elas se agarram a ti, tu não passas daí, aqui há gato. Não dão beijinhos, aqui há gato. Se a França querem casar para nos apanhar, aqui há gato. Se nos mandam embora quando chega a hora, aqui há gato. Mas se elas chegarão a ti, tu não passas daí, aqui há gato. Canal 2 da Antena Web traz-lhe todos os domingos entre as 17 e as 19 horas um espaço dedicado à lusofonia. Expressões da Lusofonia, um programa feito para todos os falantes da língua portuguesa espalhados pelo mundo. Ouça a música dos 5 continentes cantada em português e fique ainda a par das 5 notícias mais importantes da semana dentro do espaço lusófono. Expressões da Lusofonia, aos domingos das 17 às 19 horas com Carlos Bonaparte no Canal 2, aqui na Antena Web. Thank you.

no teu coração. Linda Maria, mais uma vez, dá-me o teu coração. Dá-me lá mais duas ou três. Dá-me o teu coração. Linda Maria, mais uma vez, dá-me o teu coração. Dá-me lá mais duas ou três. Dá-me o teu coração. Linda Maria, mais uma vez, dá-me o teu coração. Dá-me lá mais duas ou três. Dá-me o teu coração. Linda Maria, mais uma vez. Não me escutou. Eu te avisei que havia outra na sua vida. Apaixonados, de mãos dadas a passear, eu acreditei enquanto ele só mentia. Não chores mais, ele não merece o teu coração. Que sem o motivo ele te desprezou. Diz-me porquê, se eu daria a minha vida por ele. Não chores mais, ele não quis saber. Nem valorizar teus carinhos, teus beijos, tua paixão. O que fazer? Sinto por dentro, estou a morrer de amor. Mas só o tempo acalmará essa dor. E encontrarás a ilusão que perdeste, tu sabes bem que ele nunca te amou. Querida amiga, hoje começa um novo dia. Tens que ser forte e apagá-lo da tua vida. Eu te agradeço que me dês os teus conselhos, mas eu sinto que ele ainda está aqui dentro. Deixa-o ir, é impossível voltar atrás. Não ficaram lembranças, porque é lutar. Ele não te quer. Teus carinhos, teus beijos, tua paixão. O que fazer? Sinto por dentro, estou a morrer de amor. Mas só o tempo acalmará essa dor. E encontrarás a ilusão que perdeste, tu sabes bem que ele nunca te amou. Teus carinhos, teus beijos, tua paixão. O que fazer? Sinto por dentro, estou a morrer de amor. Mas só o tempo acalmará essa dor. E encontrarás a ilusão que perdeste, tu sabes bem. Diz-me porquê, se eu daria a minha vida por ele. Não sabes mais, ele não quis saber. Nem valorizar teus carinhos, teus beijos, tua paixão. O que fazer? Sinto por dentro, estou a morrer de amor. Mas só o tempo acalmará essa dor. E encontrarás a ilusão que perdeste, tu sabes bem que ele nunca te amou. hei de ser muito alegre, ai, hei de tentar aguerrir, ai, hei de ser muito alegre. Hei de mandar a tristeza para o diabo que a leve, ai, hei de mandar a tristeza, ai, para o diabo que a leve. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar. Nesta vida o cozer é norma e condição. Ai, nesta vida o cozer, ai, é norma e condição. São tantos aqueles que cozem como os titulos e do são. Ai, são tantos aqueles que cozem, ai, como os titulos e do são. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar. Quando eu era lavrador, eu lavrava com três bois, ai, quando eu era lavrador, ai, eu lavrava com três bois. Eu metia um no rego, cá fora ficavam dois, ai, eu metia um no rego, ai, cá fora ficavam dois. Para melhor, ai sim, ai sim, para melhor não ganhar. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar. No dia em que eu morrer, não quero choros nem gritos, ai, no dia em que eu morrer, ai, não quero choros nem gritos. Só quero a minha beira, um pipo de 20 litros, ai, só quero à minha beira, ai, um pipo de 20 litros. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar. Adeus, São Pedro do Sul, das boa maçaroca, ai, adeus São Pedro do Sul, ai, que das boa maçaroca. Os homens bebem o vinho, as mulheres da bachoca, ai, os homens bebem o vinho, ai, as mulheres da bachoca. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar. Não sei por que razão que Deus me deu esta sina. Tenho mal ao coração só em ver a Carolina. Quando chego à casa dela, começa logo a andar à roda. Eu não falo, não vou ter ela, mas que diabo de sogra. Por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, porque será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, com a filha eu casei sem a sua permissão. Só Deus e eu é que sei esta grande confusão. Quando me aproximo dela,

usa mosquitinho. Oh yeah, oh yeah. Finalmente vens as osgazinhas que a sobem pelas paredes, todas a lampeirinhas em direção às lâmpadazinhas. É verdade. Pensando lá encontrar os mosquitinhos e as borboletinhas, que já não estão lá porque foram todas queimadinhas, queimadinhas, tostadinhas, tostadinhas. Onde? Nos afilamentos das lâmpadas. Tadinhas, tadinhas, tadinhas, tadinhas. Tadinho. Não vemos a mosquitinhos nem as borboletinhas em volta das lâmpadas. As avós casinhas pensam: mas que é isto? Então estarei precisando ir ao oftalmologista. Ai, então aproximam-se mais e mais das lâmpadas, procurando ver melhor. E até negue: aquimo, aquimo. César Rabinho. Onde? Nos afilamentos das lâmpadas. Ai, tadinhas, tadinhas, tadinhas, tadinhas, das asas gazinhas. Tá bem, tá bem. Finalmente, constatando que não estão lá os mosquitinhos nem as borboletinhas, as avós gadinhas a descem pelas paredes, precisamente em sentido contrário. É verdade. Eles chegam ao chão e o que é que encontram? Os mosquitinhos e as borboletinhas. É verdade. Todos queimadinhos, todos assadinhos. Aonde, moços? Os afilamentos das alâmpadas. Ai, tadinhos, tadinhos. Ai, tadinhos, tadinhos. Dos mosquitinhos e das borboletinhas. Dizem as osgazinhas. Dizem as osgazinhas. Dizem elas. Lampeirinhas aproximam-se dos mosquitinhos e das borboletinhas, e não é que os apapam e dizem: que bonzinhos, que bonzinhos, que bonzinhos, que bonzinhos, ai tão bonzinhos, que são os mosquitinhos e as borboletinhas, todos assadinhos, ai que bom, todos tostadinhos. Aonde, filhos? Vai lá toda a gente. Afilamentos das lâmpadas. Tá bem. Thank you.

nos seus olhos a certeza de um povo determinado. Seus cabelos, o mar alto de chegar a todo lado. No seu sangue, Portugal nasceu povo e fez-se fado. Nos teus olhos a certeza de um povo determinado. Seus cabelos, o mar alto de chegar a todo lado. No seu sangue, Portugal nasceu povo e fez-se fado. Até morrer, amar é padecer. Amália, canta-me o fado. Ouça de segunda a sexta-feira, aqui na Antena Web, no canal 2. Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Fique com o Padre Reginaldo Manzotti por uma hora com o seu momento de oração. Experiência de Deus, de segunda a sexta-feira, aqui no canal 2 da Antena Web. De tamanho bem jeitoso, da barca. A vida está preta, está preta. Foi sempre uma luta, o meu canal de trineta. No meio do mar, gritava, gritava, a vida está preta. Estou sem saber o que fazer. Sinto falta das noites.

que ir à Madeira e aos Açores, à procura de belezas e também novos amores. Sei que me falta muita coisa e boa, porém já estou bem contente, pois vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu. Oh meu bem, aparta, aparta, oh, minha mãe, o queixo de todo branco, oh, minha mãe, também eu fui apartado. Tanto. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite que trapunda. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite que trapunda. A ufa que tem grainha, oh, yeah, oh, é fruto de bom sabor, oh, yeah, oh, são como os beijos que levam. Para ninguém, não há nada para ninguém.

que eu já estou quase bom, que hoje o dia doeu fundo, mas gosto ainda. Fica um pouco mais, que eu já estou quase bom, que hoje o dia doeu fundo, mas gosto ainda. Mais uma para o caminho, mais uma para o caminho, mais uma para o caminho. Já não sai da cama a minha luz, da sala, do quarto. Pilha a palavra, troca a quantidade do assunto modal. A tensão está normal, o lábio fora da boca, a boca fora do mal. Os teus olhos não são de gente, o teu ar foge para cima. Tens a perna no cimento, tens a mão no pensamento. Ciclope, cicloturismo na parte de fora. Na nesga do abismo imaginário que remete para onde ainda não fui. Convite ao universo com a tua própria câmara. Fecha a luz num olho, prega a tábua, sensação. Som da casa. Dancei para te ver aqui, eu sei que nada mais pode me ajudar. É do nono andar, sim, quis pedir ajuda, mas a língua estava morta. Sei lá, parei de olhar, tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério, vou saltar em teu lugar. Traz ao passo, leva o lenço à boca, fica na mira do choque frontal. Não é doença, é um animal, um ruído feito no ato de fingir seres mal. Mesmo a dormir, dancei para te ver aqui. Eu sei que nada mais pode me ajudar. É do nono andar, sim, quis pedir ajuda, mas a língua estava morta. Sei lá, parei de olhar, tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério, vou saltar em teu lugar. Sei que nada mais pode me ajudar. Sei que nada mais pode me ajudar. Sei que nada mais pode me ajudar. Pode me ajudar. Sei que nada mais pode me ajudar. Estou tão longe do que é nesta dança, neste tom. Mas se te vejo, Adriana, ai, se te vejo, Adriana, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Mostrar-te o que é o amor. Se eu não vencer, quem vence a prova do teu rigor? Se te vejo, Adriana, ai, se te vejo, Adriana, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Todos a bordo. Zion Train vai partir. Para espalhar a mensagem, o reggae bomba forte, olha a potência máxima. Mensagem universal de Bob inspira-me a escrever. One love for the people, one love. One love for the people, one love. Embala-me o beijo fluido e o skunk da guitarra. Boa vibe no ar, som atrevido que amarra. As vozes em falsete ecoam pela noite. Live ali ao recente. Dennis Bosch, o caminho, o dancehall pega fogo, a vibração é positiva ali embaixo. Rastaman em grande harmonia. Sente as boas vibrações. Tu vais. Sente as boas vibrações. Tu vais. Sente as boas vibrações. Tu vais. Sente as boas vibrações. Goodbye. Porque é a força da palavra que nos motiva. que continua manter a chama viva no seio do povo, a incutir a voz ativa e sempre a espalhar a vibração positiva. Quando o Melo deu no toque, eu disse yes, I. Porque sei que ele tem o meu vibe. Quando o Melo deu no toque, eu disse yes, I. Porque sei que ele tem o meu vibe. O beat forte transporta o sentimento com um bom groove que eleva o momento. Com a força do bass faz chegar ao centro e faz sentir a voz que vem de dentro. Sente as boas vibrações. Goodbye. Sente as boas vibrações. Goodbye. Sente as boas vibrações. Goodbye. Sente as boas vibrações. Goodbye. Do do do Zion Trey is coming your way. Do do do Zion Trey is coming your way. Atenção que o comboio vai partir. Logo o trem vai passar. Pega um lugar. Atenção que o comboio vai partir. Local train vai passar, pega um lugar. A wicked style, style scene. Oh, the way the night is dream. Ooh, yeah. Good love. Atenção que o comboio vai partir. Atenção que o comboio vai partir. Vai. Pega as boas vibrações. Pega as boas vibrações. Pega as boas vibrações. Wicked style. Flash it. Wicked. Aí, ó. Em busca de emoção. Palmira gosta muito de bacalhau. Ela come tudo, tudo, congelado nem deixa pau. Ela é muito bonita, mas está a ficar inchada. Ela come tudo, tudo, come até de madrugada. A minha prima Maria de comer nunca se cansa. Ela anda sempre a comer para encher sua pança. Ela come na cozinha e também come no quarto. Come salame e chouriço, mas que banquete tão farto. A minha prima Felizbela, que de bela não tem nada. O marido dorme com ela, mas sonha com a empregada. A empregada é bem boa, é mulher bastante dada. Com seus bonitos marmelos, vão fazendo uma delada. Prima Otília gosta muito de pepino, mas tem a boca pequena, só o pode comer fino. Ela anda preocupada, sem saber o que fazer, até lhe para a digestão de tanto pepino comer. Mais é a minha prima Aurora. Quando acaba a refeição, ela não deita nada fora. Já não sabem que fazer, ai, com esta minha prima. Já lhe disse para emagrecer que toque na minha concertina. Manteiga e alho, só um cheirinho, eu já desmaio. Sempre é cantinho, manteiga e alho, só um cheirinho, eu já desmaio. Bolo do caco e cerveja fria, o meu desejo é coisa louca. Bolo do caco e cerveja fria, é como um beijo da tua boca. Bolo do caco e cerveja fria, o meu desejo é coisa louca. Bolo do caco e cerveja fria, é como um beijo da tua boca. E caminhando pela madeira, já vejo o mundo lá na frigideira. Sempre cantinho, manteiga e alho, só um cheirinho, eu já desmaio. Sempre cantinho, manteiga e alho, só um cheirinho, eu já desmaio. Bolo do caco em cerveja fria, o meu desejo é coisa louca. Bolo do caco e cerveja fria, é como um beijo da tua boca. Bolo do caco e cerveja fria, o meu desejo é coisa louca. Bolo do caco e cerveja fria, é como um beijo da tua boca. é coisa louca. Bolo do caco e cerveja fria é como um beijo na tua boca. Bolo do caco e cerveja fria, o meu desejo é coisa louca. Bolo do caco e cerveja fria é como um beijo na tua boca. Chega a casa, ela me abraça e diz: